essa casa abandonada aí não tem flores mais no seu jardim. Nem criança, nem cachorro, não é mais o que era antes. Companheiro, eu tô vendo os seus dias e o que tem passado. A sua tristeza já bateu na porta da casa do lado. Sei que não é fácil ver uma família desaparecer. Você tá se matando, mas saiba que ela não deixou de viver. Arrume essa casa, apare essa barba, levante a cabeça e pense em você. Tô abrindo a garrafa que ganhou de presente no seu casamento pra gente beber. Arrume essa casa, apare essa barba, levante a cabeça e pense em você. Já que ela não volta, eu conheço um lugar que você vai poder escolher. Alex e Camargo, paixão em dose dupla. Portal do Arrocha. Companheiro, eu tenho visto seus dias, o que tem passado. A sua tristeza já bateu na porta da casa do lado. Sei que não é fácil ver uma família desaparecer. Você tá se matando, mas saiba que ela não deixou de viver. Arrume essa casa, apare essa barba, levante a cabeça e pense em você. Tô abrindo a garrafa que ganhou de presente no seu casamento pra gente beber. Arrume essa casa, apare essa barba, levante a cabeça e vamos beber. Já que ela não volta, eu conheço um lugar que você vai poder escolher. Arrume essa casa, apare essa barba, levante a cabeça e pense em você. Tô abrindo a garrafa que ganhou de presente no seu casamento pra gente beber. Arrume essa casa, apare essa barba, levante a cabeça e vamos beber. Já que ela não volta, eu conheço um lugar que você vai poder escolher. Já que ela não volta, eu conheço um lugar que você vai poder escolher. Pra que sofrer?